Olá para você que está me escutando agora. Aqui quem fala é o Sabiá Linguarudo e eu vou comentar com vocês a parte do texto que responde e dá conselhos à pergunta: Quels sont vos objectifs de carrière à long terme? Quels sont vos objectifs de carrière à long terme? Vamos lá. Nessa primeira frase tem uma expressão interessante, né? Que é avoir des avancements de carrière. Avoir des avancements de carrière. Isso quer dizer ser promovido ou ter uma promoção. Avoir des avancements de carrière. A gente tem outra expressão interessante de aprender que é développer vos compétences. Développer vos compétences. Développer vos compétences. Mais à frente a gente tem outra expressão, relever de nouveaux défis. Relever de nouveau défi, que significa enfrentar novos desafios, né? Vencer novos desafios. Mais à frente, a gente tem a expressão se lancer en affaire, se lançar em negócios, que na verdade quer dizer empreender, né? Abrir um negócio, né? Então, vous souhaitez vous lancer en affaire. Vous souhaitez vous lancer en affaire. Como você deseja se lançar em negócios, como entrar no mundo dos negócios, né? Vous souhaitez vous lancer en affaire. Tem mais uma outra expressão interessante. Changer de carrière. Changer de carrière, para dizer mudar de carreira. E retourner à l'école. Retourner à l'école. Voltar para a escola. Na verdade, essas três coisas, né? Dire que vous irez vous lancer en affaire ou changer de carrière ou retourner à l'école, né? São coisas que você deve evitar, né? Ne dites pas que vous souhaitez vous lancer en affaire, changer de carrière ou retourner à l'école. Bem, é isso aí. Espero ter ajudado. Tenha uma boa lição. Todos e todas.